A minha mãe é tão formosa, amiga, luz e o clarão. A minha mãe é tão formosa, amiga, luz e o clarão. Para eu amar a Deus do céu, esse é minha hoje, irmão. Para eu amar a Deus do céu, esse é minha hoje, irmão. Eu digo ao Deus, irmão, que esta sessão tem prodígio. Eu digo ao Deus, irmão, que esta sessão tem prodígio. É preciso trabalhar para sermos mais unidos. É preciso trabalharmos para sermos mais unidos. Entraram na sessão, mas nenhum foi iludido. Entraram na sessão, mas nenhum foi iludido. Estando dentro da sessão, quero todos reunir. Estando dentro da sessão, quero todos reunir. Meus irmãos querem ser, mas nenhum tem o poder. Meus irmãos querem ser, mas nenhum tem o poder. Todos têm que apanhar para poder obedecer. Todos têm que apanhar para poder obedecer. O poder está comigo para mim vitorioso. O poder está